paixão. Mas o sucesso com a Adrianinha dos teclados é pro corações apaixonados. E é mais ou menos assim, ó. Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. Por você já fiz loucura, por você sinto saudade. Eu estou aqui sozinho, triste feito passarinho. Eu estou apaixonado. Você sabe muito bem que eu só sei amar você. Quem nunca errou na vida, escuta bem, minha querida, o que eu tenho a lhe dizer. Ainda te amo, ainda te quero. Volta pra mim, é tudo que eu quero. Ainda te amo, ainda te quero. Meu grande amor, você é minha flor, é tudo que eu quero. Boizinho de Pernambuco. Ainda te amo, ainda te quero. Diga que sim, volta pra mim, é tudo que eu quero. Ainda te amo, ainda te quero. Meu grande amor, você é minha flor, é tudo que eu quero. Meu grande amor, você é minha flor, é tudo que eu quero. O Moral de Ibicoara.